O carnaval mais uma vez teve seu fim. Aqui em Novo Horizonte, como esperado, não tivemos nada. Na dica, nenhum confete sequer foi lançado ao vento. E sabe o que é pior? Muitos comemoraram o não ter carnaval. Acabou nosso carnaval. Ninguém ouve cantar canções. Ninguém passa mais brincando feliz. E nos corações, saudades e cinzas foi o que restou. Quem geralmente comemora uma lástima dessa são pseudos religiosos, idosos, barrigudos, pós-quarentão, já que, no tempo deles, tinha carnaval e era bom. Dançavam, bebiam, namoravam e fizeram muito barulho na frente das portas alheias. A tradição começou a se perder no início dos anos 2000, com a entrada da cúpula oriental na administração pública. E como bons egoístas que são, tão nem aí se jovens andam se aventurando por outras cidades em busca de diversão. O que importa mesmo é a manutenção da paz. Claro, agora que o Bilal nem levanta mais, né, e o rim parou de filtrar as impurezas, ficou conveniente venerar a tranquilidade. Mas a bebedeira já passou. Hoje quero falar mesmo é sobre ressaca. E a do carnaval costuma ser mais moral do que estomacal. Mesmo pra quem não gosta de beber como eu, né? É mentira, tchu-tchu, é mentira. Esse ano fiquei em casa compondo e vendo filmes, porém foi garimpando pela internet que encontrei algo inusitado em meio ao oceano de babaquices lá do Facebook, ao qual também me incluo, né? Me deparei com a emblemática frase: o medo de ser livre provoca o orgulho em ser escravo. Cara, que belo título! O link me levou para um blog chamado Gentilmente Louco. Imediatamente fui ler o artigo e, batata, além de se aplicar à minha pessoa, também desvendava o nosso velho conceito saudosista de carnaval. Calma que eu já vou te explicar. Você alguma vez se perguntou por que faz sempre aquelas mesmas coisas sem gostar? Boa pergunta essa do Raul Seixas, não? Melhor ainda foi a resposta de Dostoiévski, que encontrei no artigo, nesse mesmo artigo aí. Ele dizia: as gaiolas são os lugares onde moram as certezas. Pronto, agora eu havia compreendido Raul Seixas, Dostoiévski e o nosso conceito de carnaval com uma certeza digna de quem sempre viveu dentro da gaiola. Carnaval é a festa da carne, dizem os evangélicos, né? E eu até concordo, mas quem criou o carnaval não foi o diabo, foram os cristãos. E por motivos óbvios, abriram uma janela onde não passa uma cabeça velha. Analise comigo, após 4 dias de folia desenfreada, esperava-se que o pecador estivesse satisfeito e disposto a viver em sua gaiola repleta de certezas e medos até a chegada do próximo carnaval. Porém, se nessa janela não passava uma cabeça velha, poderia passar uma cabeça jovem. E alguns não voltariam nunca mais para suas gaiolas. Um valor baixo a ser pago pelos doutrinadores, principalmente se levarmos em conta que num rebanho de 100 cordeiros, apenas 10 sabem que estão presos. Desses, apenas 5 notaram que são o jantar. E dos 5, somente 1 fugiria e não voltaria nunca mais. Aos que optaram em ficar na gaiola, 40 dias de penitência, degustando de saborosas lembranças mundanas dos 4 dias de farra. No resto do ano, celebrariam o orgulho de viver dentro da gaiola. Mas e os que fugiram? Bom, a esses, a incerteza, o medo da liberdade e a angústia de ter perdido tudo o que achavam que tinham. A primeira regra do Clube da Luta é: não se fala sobre o Clube da Luta. Mas Tyler Durden também nos ensinou que é apenas depois de perder tudo que somos livres para fazer qualquer coisa. Sendo assim, encerro esse artigo confiante de que alguém